Estou em Salvador, muito bom dia, TAM 3601, estamos prontos no ponto de espera da 10. TAM 3601, autorizado a linha de colapso do 10, vento é 140 graus, 12 nós, com ajuste de altímetro no 0 no 9. Tem alinhamento e decolagem, ajuste de altímetro no 0 no 9, TAM 3601. Decolado aos 435, controle Salvador, no 20.80. 2080, bom dia. Controle Salvador, bom dia. Esse é o TAM 3601, decolado, vai passando 2.000 pés na frente. 3601, bom dia. Contato radar, via site da Dael, submanteia 360. Dael 360. Presente, poderia nos falar, Dael ou Leda? Presente direto, Leda. Presente direto, Leda. Muito grato. Alaska 01, Xamegura Recife, na frequência 1251 e alternado 133.95. Foi para o TAN 3601? Sim, o TAN 3601. Ok, vai chamar Recife agora no 251-3395. 625, autorizado Guarulhos, nível 360, autorizado 10, decolado 10, primeira curva direita, Bael, Leda, Mótica, controle Salvador 120, destino 8, transponder 5565. Controle 1208, adiciona 5566. Chama, do segundo correto, chama push. Camará, muito bom dia, muito grande. vamos na posição número 4 para o pushback de acionamento. Autorizado, chama o táxi. 6254. Muito bom dia, Alfa X3 Romeu, solicita autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1 na posição 01. Alfa X3 Romeu, autorizado a iniciar, chame na saída do pátio 3. Chamará na saída do pátio 3, Alfa X3 Romeu. Táxi 6251, nosso POB de 161. Autonomia 5 horas e 10, alternando galeão. Funcionando 6251, táxi autorizado à direita do táxi 20, táxi de espera da 90, chame torre 1185, ajuste no 020. Gente no 020 ajustado, táxi ponto espera 1895. Alô, bom dia, até Andrezu, 171. Andrezu, 171, Guarulhos, pronto, cópia. Diga, cuidado, Foxtrot. Autorizado Guarulhos, nível 320, Alperazolu 10, decola 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Motiva, controle Salvador 120.8, transponder 5576. Autorizado Salvador Guarulhos, 320, nível, aerovia Alperazolu 10, enquanto a pista 10, direita da El, Leda, Motiva, 120.8. 5576, contra o Jô 3171, posição 16. Jô 3171, correto, sem puxa.